É assim que estamos na Eucaristia. E é esta a maneira de celebrarmos a Eucaristia. Adorar a presença real, o Santíssimo, e estar lá presente. Comungar o Senhor e servir a comunidade concreta. E adorar, ou louvar, ou admirar, ou ver o lado positivo. Comunicar, abraçar, servir, construir. São estas as dimensões do amor. Amar é abraçar, louvar e contemplar. Amar é comunicar, comungar e estar junto. Amar é permanecer na mesma tarefa, trabalhar com entrega no mesmo projeto de vida. E é isto que está na Eucaristia. E é isso que tem que estar nas nossas missas. E é isto que está na vida toda da Igreja, porque a vida toda da Igreja se sintetiza neste sacramento da nossa fé, sinal eficaz de toda a nossa fé, é o que dizemos em todas as missas, como se a missa de facto resume, a Eucaristia resume toda a nossa fé, que é adoração, comunhão e serviço. E está lá tudo, num grande concentrado, que celebramos. E como veem, portanto, isto é a grande, grande síntese que nestes dias todos estamos a ponderar e a refletir para depois passar para a prática desta forma tão, tão bonita. E não devíamos esquecer. E às vezes na Igreja, nas nossas práticas, até às vezes separámos estes três momentos. Podemos ir fazer a adoração do Santíssimo, podemos celebrar a missa e depois em missão vamos pôr em prática aquilo que celebramos. Vamos dedicar na caridade, na justiça, no serviço dos outros, nos mais abandonados, nos mais necessitados. E estamos sempre em Eucaristia. Quer quando adoro o Senhor presente no sacrário, exposto ou não, quer quando celebro a comunhão e partilho com os outros o pão consagrado, quer quando pego nesse alimento e me dedico aos que mais precisam, aos pobres, aos tristes, aos que não têm fé. De onde a coisa mais importante é não ficar só na celebração da Eucaristia, é celebrar mesmo a Eucaristia na vida. Tornar a nossa vida uma vida eucarística, como foi a vida de Jesus. A vida de Jesus, toda ela, foi uma Eucaristia. Celebrou a última ceia, onde institui, como nós dizemos, a Eucaristia, mas toda a sua vida foi uma Eucaristia. Foi uma adoração ao Pai, que o fez entrar em comunhão connosco e oferecer-se por nós, num serviço que nos divinizou, num serviço que nos tirou do pecado e da morte. A vida toda de Jesus foi uma Eucaristia. E celebrar a Eucaristia é fazer da nossa vida uma Eucaristia. Que atrevimento, vou fazer da minha vida uma Eucaristia. É muito importante ir à missa todos os dias, aos domingos, para depois que a vida se torne eucarística. Porque senão a Eucaristia fica ali um momento perdido, sem significado, sem ser o alimento de tudo o resto. Bom, estou a dizer coisas que todos nós sabemos e pensamos, mas ditas assim, pode ser que nos ajudem a ganhar consciência mais coletiva de tudo isto. Adorar, comungar e servir. E eu, agora, numa segunda parte da minha intervenção, vou-me dedicar, porque me parecia que era isto que me era pedido, sobretudo à terceira dimensão, ao terceiro tempo, ao de servir. E vou deixar de parte o comungar, isto é, a celebração concretamente eucarística, e a comunhão de uns com os outros, e a adoração. E vou falar um bocadinho mais do serviço. Se a adoração é aquela contemplação do Deus vivo e do outro, onde está tudo bem, se a comunhão é este abraço de amor com o Pai e com os irmãos, o servir está simbolizado no lava-pés. Esse gesto profundamente eucarístico que encontramos no capítulo 13 de São João. E então, a partir daqui, vou comentar um bocadinho aquilo que me parecem ser três pontos muito importantes deste serviço. E que encontramos se lêssemos bem e repetidamente o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16 de São João. Não é tão extraordinário que São João, no seu Evangelho, tenha posto quatro capítulos para isto, para a vivência eucarística. Nos outros evangelistas é assim uma frasezinha. Celebrou a Eucaristia com eles e tal, partiu o pão e deu, e foi dali para o Jardim das Oliveiras. Bem, viver a Eucaristia foi entregar-se, com certeza. Jesus não fez mais na sua paixão do que viver eucaristicamente, entregar-se até às últimas consequências. Estava a celebrar a Eucaristia. Estava a adorar a Deus, ao serviço da humanidade, publicando o o seu sentido eucarístico de vida. Eu continuava a celebrar a Eucaristia. Nos Jardim das Oliveiras, diante de Pilatos, na cruz. Estava sempre celebrando a Eucaristia. Entregando-se sem condições. Mas se os outros evangelistas nos dizem este bocadinho concreto sobre a Eucaristia, São João dedica-lhe o capítulo 13, o 14, o 15 e o 16. O lava-pés e todo o grande discurso da Eucaristia, que devia ser para nós a grande fonte de compreensão e de celebração do amor. Está ali toda a doutrina do amor. Do amor eucarístico. Que é um bocadinho esquisito dizer o amor eucarístico, quer dizer o amor do amor. O amor à maneira de Jesus, que é o amor eucarístico.